única é você, assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você. Você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Por que tão linda assim? Não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Flor,